que define é a mulher que vende. Não tem por que correr, o homem não manda em nada. Se fosse nós, o mundo era preto e branco, nós era barbudo, fedorento, com os cabelos de barbudo. Olha o vem pra cá que aqui tá faltando juízo, mas tá sobrando amor. A pegada mais gostosa do Brasil. Seu sorriso safado, pra mim não é defeito. Que a gente não presta, isso não é segredo. Oh, oh, você só me não liga, também desapareço. Mas a gente se encontra é sempre desse jeito. Marcas de amor no pescoço, gosto de tesão do beijo. A gente se nega, vacilou, a gente se pega. Tá faltando juízo, tá sobrando amor. Você sem vergonha e eu descarado. A gente combinou, tá faltando juízo, tá sobrando amor. Felipe! Aí, Filipão, avisa o vagabundo que a Márcia Felipe tá na área. Seu sorriso safado, pra mim não é defeito. Que a gente não presta, isso não é segredo. Oh, oh, oh, você some e não liga, também desapareço. Mas se a gente se encontra é sempre desse jeito. Valeu, Márcia. Obrigado.